DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Live. Hoje eu vou dar a picada. Hoje eu vou dar a um showzaço pra vocês e tem que ter uma surpresa especial. Vamos lá, Ellison, chama Maninho, chama que ele vem. Bota a mãozinha em cima, todo mundo que é filho de Deus, bota a mãozinha em cima e agora, chama que ele vem. O águia chegou. Vem voando! O águia chegou. Vem voando! Baixinho, chega maninho, chega chegando. Chega! Talvez vocês já não saibam, mas eu sou o DJ Juninho, galera! E essa música tem muito a ver, porque aqui está DJ Ellison! Pra cima, garoto! Música de apresentação, mais ou menos assim. Quando ela joga o solo, a gente gritava mais ou menos assim, ó. A voz dela, a voz, ó. Manda essa puta pra lá. Aí você não vai falar nada. O que você vai dizer é o seguinte: Manda esse pop pra cá. Libera ele só. Eu quero mais uma vez, Ellison! Toma! Faz o coração, libera DJ Ellison. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a ficha 28 do Tauá, eu vou ficar. Marcelinho, mais uma DJ Alison. É muita festa encerrando! Só quem tá feliz dá um grito bem alto aí, mo! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Fiz um cachorro. Obrigado, meu prefeito Maguila! Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal. A primeira a gente solta, a segunda é com vocês. É assim, ó. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar, e de você não quero. Vocês são demais. Sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Quero ouvir vocês cantando pra mim. Fiz um cachorro, um bom emprego. E quem tá feliz, joga essa mãozinha lá em cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. DJ Alisson, você! Eu quero saber, cadê a torcida do Flamengo aí? Bota o bracinho pra cima. Eu quero saber também, cadê a torcida do já quase campeão brasileiro Corinthians aí? Cadê? Bate na palminha, torcida do Flamengo. E bate na palminha, torcida do Mengão. Bate na palma da mão, torcida do Mengão. Torcida do Mengão, torcida do Mengão. O que é que vocês querem, torcida do Mengão? Abraço toda a galera do Racha de Cururubu. Alô Vinícius, alô do Thierrys. Não abandona. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no carro. Só no caqueado, só no caqueado, só no caqueado. Lá vem ele! O dançarino! Que não é paraense, que não é maranhense, que não é paulista, que não é carioca, que não é gay, mas é cheiroso! Ele, o jamaicano do pop! Quem tá gostando pode gritar aí, galera. Só quem tem alguma coisa a agradecer a Deus, dá um grito aí, galera. Obrigado, prefeito Maguila! Pode aumentar, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Ele é ninja. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Edson no 12, Edson no 12, não é no 10, não, Edson. Não Juninho no 12 é lá. Aqui o bagulho é assim, ó. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É o Júnior Santorini. Pode mexer, camaradas do rock! Joga esse dedinho pro céu! Joga esse dedinho pro céu! Joga o dedinho e gira esse dedinho! Gira esse dedinho! Gira esse dedinho! Gira! Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando! Girando, girando, as mãos pra cima vai girando! Girando, girando, aí novinha vem no embalo! E no final da festa eu te pego no meu carro! Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando! Girando, girando, as mãos pra cima vai girando! Girando, girando, aí novinha vem no embalo! Apaga tudo, apaga tudo. Quem é que gosta do escurinho? Quem é que gosta do escurinho? Quem é que gosta do escurinho? Mas eu quero sim. Só quem é do Flamengo, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Mengão, joga aqui o símbolo do Flamengo, minha produção. Joga aqui o telão do pop, joga. Isso, aí, quem é do Flamengo, joga pra cima. Só quem é do Mengão. Quem é do Mengão? Eu quero agora que todo mundo que torce pro Flamengo apaga tudo, deixa tudo no escurinho, abaixa a mãozinha. Agora joga pra cima. Só quem é do Palmeiras aqui. Só quem é do Palmeiras. Joga no Palmeiras aqui se tiver. Palmeiras. Tem do Santos também que tá chegando. Tem aí? Não tem. Tem sim, meu irmão. Eu quero do São Paulo também, que não vai cair esse ano de jeito nenhum. Cadê do São Paulo? Cadê do Botafogo? Tem do Botafogo aí? Tem do Botafogo? Tem do Vasco da Gama? Da Gama, da Gama, da Gama. Tem do Fluminense! Tem do Corinthians! Apaga tudo! Apaga tudo! Que agora a gente já pediu de todo mundo, agora quem é filho de quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima, só quem é filho de Deus. As duas mãozinhas pra cima pra gente fazer uma imagem bem bonita. As duas mãozinhas pra cima e acompanhe as luzes assim, ó! Direita, esquerda! Direita, esquerda, acompanha. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Todo mundo. Direita, esquerda. Direita, e mais uma. Direita, esquerda. Direita, apaga tudo. É muito som. Ó, palmas pra Jesus, por favor. Palmas pra Deus. Agora, minha produção, acende tudo. Vai comigo assim, ó. Ei, uou. Ei, uou. Ei, uou. Dali que dali que dali, meu pop. Noite é do chefe, noite especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo, pode estar na pista americana. Caralho, acende a... DJ Ellison! Uh-huh. bota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Vem. Colocando e se joga pra gente. Agora. Eu falei assim pra ela. Mexe. Eu falei assim pra ela. Mexe, mexe, mexe esse bumbum tantan. E mexe tudo. Vai, vai com o bumbum tantan. Vem com o bumbum tantan. Vai, mexe o bumbum tantan. Vem, desce o bumbum tantan. Vai, mexe o bumbum tantan. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vem com o bumbum. Sai do chão, sai, sai, sai, sai, sai. Who é super pop? Who é super pop? Automaticamente, quando ela escuta o pop tocar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta o live tocar, ela fica maluca. E agora? Bota a mão no joelho e vai tremendo essa bunda. Ludmilla, vai! Quem não deve nada pra ninguém, bota o bracinho pra cima! Sai no chão! Vai, ela pode vai, falar vai. Que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. E a nossa galera arrebentando aqui na frente! Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis! Obrigado, prefeito Maguila! Tá caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manha. Quero ver essa galera que assim sair no chão, vai! Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Joga a mão pra cima e sai no chão. Todo mundo vai, vai, vai. Porque eu te amo, eu não sei. Mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque eu te amo, eu não sei. Mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Aonde é o Mandela? Fui, partiu. Aonde é o Mandela? Fui, partiu. Aonde é o Mandela? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? perguntar, vou perguntar, vou perguntar! Só quem gosta desse som dá um gritão! Então toma! Everybody's going to... Assim, ó. E doida no pop, no pop, no pop, e doida no pop, e doida no pop, e doida no pop, só quem sabe canta comigo. E doida no pop, e doida no pop, e doida no pop, dali DJ Alisson. Amigo aí, abraça teu amigo agora, nesse exato momento, abraça teu amigo, quem não tiver, aproveita e faz uma amizade agora, faz uma amizade agora, abraça teu amigo, abraça teu amigo, e eu vou contar de um até três, aí todo mundo sai do chão abraçado, todo mundo sai do chão, todo mundo abraçado, tá? Vamos nos abraçar, vamos nos abraçar, vamos nos abraçar pra gente fazer essa cena agora, Alisson! Pode fazer a rodinha também, não tem papo, atenção! Um, dois, três, sai do chão! Encerramos! É mato! Parceiro Arthur, Chechão do Pop. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até a morena naquele vai e não vai. Parecia até o Badu naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. É o Mortadela. Cossaco, dança agora. Na dança do cossaco não fica coça fora. Vem pra coça. Cossaco, dança agora. Na dança do cossaco não fica. Olha o trenzinho, o Alisson fazendo a roda. Tira, meu irmão! Maria, Maria! Quem tá gostando, dá um grito bem forte pra gente aí, né? Ó, a gente já pediu, assim, pra quem tivesse solteiro, botasse a mãozinha pra cima. Pra quem não tivesse hora pra chegar, botasse a mãozinha pra cima. Agora a pergunta é o seguinte: quem tem uma amiga sapatão aí, bota o bracinho pra cima. E quem tem um amigo viado também, bota a mãozinha pra cima, que essa aqui é pra ele. Abraça ele e me diga, vai. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. É, mas não é pra brigar com o viado não, não briga não, hein. A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E agora é do bloco Chico Mia 2018. Alô, Chico! Então joga, então joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga, joga o popô na piroca. Então joga, joga o papão na piroca. Um, dois, três, se necessita reggaeton, dale. Vai! Sigue bailando, mami, no pare. Vai, vai! Acércate a mi pantalón, dale. Alô, meu prefeito Maguila! Eu vou convidar você pra vir aqui com a gente no palco do Águia, por favor! A galera tá pedindo, meu prefeito! Vamos pegando como animais. Entra no meu ritmo, sente magnetismo. Meu jogo de sedução é um perigo, nada é proibido. Mas dou aviso, deixa o telefone que se eu lembrar te ligo. Mas vou deixar você tá só meu jeito sexy não tem igual. Dia 27, Alisson, aniversário da nossa madrinha do pop. Ela tá aqui com a gente, maninho. Se prepare, 27 tá chegando de novembro. Vai ser mais um aniversário inesquecível. Bora, madrinha France. Bora, manga! Live, live. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Um, dois, três, bora! Você prepara, mas não dispara. Você repara, mas não encara. Toda equipe da Peixaria Lauriana, meu amigo Vanildo, também a Leijana. Obrigado pelo carinho de vocês. Logo no começo aí, valeu! Você tá demorando uma eternidade. Em nome de Energético Blu-ray. Esse é o Energético do Pop que tá conquistando o Brasil. Energético Blu-ray é o energético que dá força pra família Pop. Não me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Aê, soltou um ponto. Agora vai, agora. Devagar, devagar, devagar, vai. Vai. Vem, vem, vem. Um, dois, solta o beat, vai. Vai descendo, vai, vai. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, vem, encostando, vem. Jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso me apaixonei. Fala, Gilson! Gilson! Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Um beijão pra Thay Monteiro, Tamires da Cabanagem, também na Jubileu do Pará. Adailson, Gilvana, também o pessoal do Santo Antônio Serrano. Vai, vem, jogando a bunda, vem, vem, vem, pro pop, vem. Sentando, vem. Sentando. É o pique. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá pra. Vocês vão ver o dançarino profissional agora, incorporando Pablo Vittar. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Faço ver. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente Pablo, que prende e dá prazer. Pablo, você tem que agarrar homem, você gosta de homem, Pablo. Faço ver. Jumas, Robert, também Wellington, Fabinha, também, um abraço! Ai, papai! E a mãozinha vai pra cima e bate na palma da mão. A mãozinha vai pra cima e bate na palma da mão. Quem vai chegar chapado em casa bate na palma da mão. Quem não deve nada pra ninguém bate na palma da mão. Por quê? O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado zap zap tocou com uma proposta irrecusável. O uísque, cama, boxe e um sexo bombado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dou uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai. O senta porra, vai caralho. Senta porra, vai. O senta porra, vai caralho. Senta porra, vai. O senta porra, vai caralho. Aí, Vinícius! Porra, vai. O senta porra, vai. Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco. Toda a galera da farmácia. Não nada. Bom preço! No telão. Faz o sinalzinho da amizade. Minha amiga Nadine Machado tá aqui com a gente, um abraço pra você. Ela já abasteceu, LG? Já trouxe os nossos preservativos aí? Então tudo bem. Farmácia Bom Preço da minha amiga Nadine Machado em Bacuri. Agora vocês se organizem aqui. Fica do lado, fica do outro. Se é pra quebrar, bora quebrar direito. Então vai. E deixa o meio aqui pro jamaicano. Vai. Faz o sinalzinho da amizade. Nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile quando terminar. Quebra, compadre! Pego. Quebra, maninho! Terminar, eu pego. Pego. Pego e quando terminar, eu pego. Pego. Pego e quando terminar, eu pego. Pego, pego, pego, pego, pego, pego. Vai! Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, vai, toma. Só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, vai. Meu parceirão Rodrigo Alves, aí do comercial líder. E a família Chotel, alô Marquinho Pop. Vai, vai, vai. DJ Betinho Hits. Balança. É o pop, é muito pop na tua cabeça, meu irmão. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, falo o que eu faço pra nós dois fazer. E a Taizinha Santos? Vou te levar pro baile quando terminar, eu pego. E ela, Rubinho? Pegue quando. A equipe da Mets também tá aqui com a gente. Galera que veio de Belém. Esquadrão da Fumaça. Pegue quando terminar, eu pego. Eduardo da JJ Transporte, toda a família terrorista. Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, toma, toma. Só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, gostosa. Alô, meu patrão, bebê Central Céu, tamo junto, é. E aí, ó. Vai, toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa, vai, toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de bonca em bonca. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo. Tem Santinha aí, tem! Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, a Santinha. Se acabou a bebida, a Santinha. Let's go, baby. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, a Santinha. Se acabou a bebida, a Santinha. É a madrinha, Francis, vai. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Olha a dona Fátima, hoje é você que arrebenta. Olha o seguinte. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma ideia ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Tomou uma ideia ficou louca, quando bebe ela é um perigo. Geral, geral, geral, geral, vai. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha. Já acabou a bebida Santinha. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha. Já acabou a bebida Santinha. Abastece que ela desce. Todo mundo desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o povo que ela desce. Que ela desce. Que ela desce. Swing, swing, swing. Meu maninho DJ Edson, quem tá gostando, galera, só põe a mão pra cima. Não precisa gritar, não precisa fazer nada. Só põe a mão pro céu que fica bonito aí, galera. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, que agora vai sobrar então. O quê? É o pote. Só um quê? Tira aquela selfie bonita aí, galera. Bora tirar aquela selfie, bora botar a mão pro céu, todo mundo! Edson! Esse moleque não vale! Sucesso, Márcia Felipe! Ô, Safadão! Alô, Maninho Matheus! Continua, Maninho! Edson! Alô, patrão, gente! DJ Edson! É bom demais. John Hill. Convencia na batida do papai. John Hill. E treme tudo quando o sol do bate. Não toca coleira. John Hill. Sacode o medo. John Hill. E rasga a porra desse grave do paredão. Vai, cai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Meu parceiro Beto Xoxoteiro lá no Mirizão. É o cara que sempre amanheceu comigo lá no Bacuri, meu irmão. DJ Roma e também o DJ Rodrigo. Um abraço pra vocês aí, garoto! Safadão também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, joga na roupa, toca colher. Sacode o medo. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai! Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Alô, meus camaradas do rock! Aí tudo em CD, virou sucesso. A música na minha nova, o povo escuta com quem quer, né, pai? Dali, DJ Ellison! Dali, Ellison! DJ! E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá verdade, já está te amando, eu quero só você. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Nossa, vou tá verdade, eu já estou te amando, eu quero só você. Mas o problema é seu marido que está procurando o dia dos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Opa! Olha aí, seu abraço, o vice-prefeito lá de Porto Rico, nosso amigo João Lozeiro, e o secretário adjunto de esporte, Rodrigo, e o secretário também adjunto da assistência social, Flávio Lozeiro. Por que o Super Pop não foi lá em Porto Rico esse ano, meu filho? Eu tô é com vontade de ir pra Porto Rico! É o povo que tá dizendo, hein? Alô, Júlio, manda Capuru, estoura isso aí! E tá ficando complicado demais. Meu parceiro João Lozeiro, vice-prefeito, já disse que em 2018 ninguém segura, meu irmão. Ele confirma o Pop Live no aniversário de Porto Rio. Não dá pra esconder. Vou passar a botar a verdade, eu já estou te amando, eu quero só você. Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Alô, Yuri Gatinho! Leo Devac, Leandro, o Alan Martins e todo o grupo Cadete. Também abraço Aleph, Nath, Dani, Cleiton, Budi, Roga, Sanho, Lourinho, Adriel, sua primeira dama. Elida também aqui. Mano Trig, esse tá no pop! Eu de pasta e laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Aí volta do nadão, a você é mais nada. Manda pra sua amiga, ela é do Abundi também. Vai, Maninho! Fala, tu, Fred! Leozinho Mix, comandante do Air e Fogo e Abiguaçu! A gente, a gatinha Laísa. Vamos nessa, Laísa. Me pop, hein? Deixa em avião que tá mandando desafio. Foi lançado pra aquelas que vão em cima, que vão embaixo. Embaixo. Equipe Evolução, Tecno Melody de Serrano. Tá todo mundo curtindo o Pop Maninho. Esse é o nosso amigo Henrique Pop, garoto. Ele e a nossa morena do pop. Vamos, morena! Leva a raiz. Vai contraindo. Vai contraindo com Laísa. Vai, Erison! DJ Erison! Solta som! Levante as mãos e faz um S. Detona a metralhadora. Bora pro nosso batidão! Porque você não volta, meu amor, te peço. meu amor de pé. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. À noite as estrelas iluminam meu quarto. Vai por aqui que é mais perto. Sinto tão só, falando com a luz. Aí da empresa Frita Bolinha. Tem esperança, tem que... Diego, Gabriel, DJ Henrique Pop. Meu amor. Aqui. Só nós dois, falando com a lua. Manda açaí pimenta. Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você. Amor. Não posso esquecer, Alisson, da equipe aí de secretários do prefeito Ribamar Almeida. Nosso secretário de cultura, Dude Garcia. Inclusive, a gente agradeceria muito se viessem com a gente, viu, Dude? Parabéns, secretário de cultura. Chefe de gabinete, doutor Antonilson Reis. Valeu! De assistência social, Osélia Rodrigues. Amo tanto, me faz sentir vontade de viver, ficar pertinho de você. É como um sonho lindo, tão lindo, lindo, lindo. Aqui com a gente. Sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Pagou tudo aqui, moça dela. Mas veio você, me deixou em segredo. Isso que acaba com a gente. No batidão. Os garotinhos da empresa Frita Bolinha, o Diego, Gabriel e o Cigano. É Cigano, essa aqui é Pratinho! Banda Caras, a cara do sucesso. Ellison, comandando os sons mais tocados do planeta. Ellison, o DJ. Não fui eu quem disse adeus, quando tudo estava bem. Te ter aqui foi felicidade. Olha, Ellison, o prefeito Maguila e o vice-prefeito Ribamar. Disseram, Juninho, não esquece de nenhum secretário, são 14! E eles estão todos presentes aí! Esse sucesso desse mandato não seria tão bom se não tivesse uma equipe como essa aí! Parabéns a todo o secretariado, administração, cultura, agricultura, meio ambiente, secretária de saúde, a doutora Mamu Soeiro, educação, Marilene Costa! Daqui pra frente, por tudo acabar. Um sonho que virou realidade. Com muito trabalho, dedicação, humildade e as bênçãos de Deus. Agora é hora de comemorar mais uma vez junto à família. Aniversário da empresa Pop, o maior referencial tecnológico na história das aparelhagens. 30 anos junto com você. É sábado 9 de dezembro no Paraclube com shows do Super Pop Live e o Pop Sol. Juntos em uma noite histórica. Informações 98294-4403. Produção Derek Pompilho. Será mais uma que a família Pop vai lotar.